O Ministério Público de Minas Gerais requisitou a mineradora Anglo que informe se já houve a contratação da assessoria técnica, conforme ficou determinado em uma condicionante para a operação do projeto Minas Rio em Conceição do Mato Dentro, na região central do estado. O projeto Minas Rio afeta várias comunidades do município, além de gerar diversos problemas para o meio ambiente. O objetivo do Ministério Público é comprovar o descumprimento da condicionante, conforme explica o coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público, André Sperling Prado. Bom, na realidade, o que nós estamos pretendendo com essa requisição é a efetivação da assessoria técnica para as comunidades atingidas pela mineração, pelo projeto Minas Rio, né, que é da mineradora Anglo-América. Quando do licenciamento do aumento da barragem da Anglo, em Conceição do Mato Dentro, foi determinada uma condicionante, que é a condicionante número 39. Essa condicionante deu às comunidades o direito de ter assessoria técnica nos processos de negociação de danos que eles sofreram. As comunidades no entorno da barragem, elas tiveram um modo de vida prejudicado por falta de água, por medo do rompimento. Então, todas elas tiveram uma deterioração muito grande das condições de vida. Por isso, elas têm direito, uma parte tem direito a ser realocada, outra parte quer vender as terras dela, mas quer vender as terras dela pelo preço justo e direito. E o que tem acontecido? No dia 18 de junho de 2018, então olha só, já vai fazer lá praticamente um ano, que a comunidade de São Sebastião do Bom Sucesso, conhecido como Sapo, né? A comunidade do Beco Turco e Cabeceira do Turco, eles realizaram uma assembleia e escolheram uma entidade que chama Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, que chama NACAB, a gente costuma chamar ela de NACAB. A NACAB foi escolhida e desde essa data, há quase um ano atrás, a Anglo não fez a contratação da NACAB. Ela tem criado empecilhos, atrás de empecilhos, tentando barrar a contratação da NACAB. E isso tem gerado na comunidade uma revolta muito grande pela atitude da Anglo de não respeitar o direito da comunidade escolher a sua assessoria técnica. Então, como até agora isso não foi resolvido, ou seja, já passaram-se praticamente um ano desse processo, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos requisitar a Anglo para que ela comprove se houve ou não contratação, né, dessa empresa, embora nós sabemos dessa entidade, embora nós saibamos que ela não foi contratada ainda, para que, dessa forma, fique caracterizada a mora na condicionante 39 e nós possamos, através disso, entrar com uma ação para paralisar as obras. O promotor de justiça detalha quais são os prejuízos que a população vem sofrendo com o empreendimento. Os prejuízos são dos mais diversos tipos, né? Então, assim, as pessoas tiveram as terras desvalorizadas, né? As pessoas perderam acesso à água em muitas comunidades. A Anglo está sendo obrigada a entregar água na casa das pessoas ou em caixas d'água, porque as pessoas não têm mais água. O rio que elas usavam no dia a dia, ele está totalmente poluído, né? Porque ele agora sai da água que vem da barragem, então o rio está poluído, ele está impossível de utilizar a água do rio, né? E as pessoas que tinham laços comunitários e tinham um modo de vida tradicional estão tendo esse modo de vida tradicional destruído, né? Elas estão tendo dificuldade de manter os laços que elas mantinham. Então, houve uma deterioração geral do modo de vida das pessoas que estão a jusante da barragem do projeto Minas Rio. E a Anglo tem dificuldade em reconhecer os direitos dessas pessoas. Ela não aceita a luta comunitária dessas pessoas, ela não aceita que as pessoas se unam e escolham uma assessoria técnica que possa orientá-las nesse processo. Então, isso, para mim, tem caracterizado claramente, né, a intenção da Anglo de postergar esse processo de assessoria técnica para oferir lucros ilícitos nesses processos de negociação. André Sperling também explica qual a tática de atuação da mineradora para não cumprir o que foi determinado. É importante também refletir aqui e avisar a todos que o que a Anglo tem feito. enquanto ela não aceita a Anacab para trabalhar como assessor técnico, ela está, aos atingidos, ela está em campo fazendo negociações com os atingidos. Então, a tática da ANGO, para nós, está muito clara. É negociar o máximo possível, violando direitos dos atingidos, para que quando a assessoria técnica esteja em campo, ela não tenha mais sentido de existir. Porque aquilo, a razão dela existir, que é prestar assessoria aos atingidos nos processos de negociação e indenização, isso já vai ter passado. E como as pessoas vivem sob poeira, sob barulho de obras, inclusive no meio da madrugada, sob condições terríveis em termos de vida lá no local, porque a atividade econômica deles está totalmente defasada em razão da obra que está acontecendo lá. As pessoas estão entregando os seus bens, os seus pertences à ANGO ao preço de banana. Aliás, a ANGO faz com que todas as pessoas que assinem acordos com ela assinem cláusula de confidencialidade. Por que cláusula de confidencialidade? Porque ela não quer que as pessoas se unam. Então, ninguém pode contar para o outro quanto que recebeu. Olha o nível de violação que a ANGO proporciona, né? Faz com que essas pessoas sofram. Então, a ideia da assessoria técnica agora é para interromper esse processo de violação e nós estamos exigindo que isso seja efetivado o mais rápido possível e usamos como forma de conseguir isso uma eventual ação civil pública por descumprimento da condicionante 39. As condutas da ANGO revelam o intuito protelatório de não cumprir a determinação do órgão licenciador, que a SEMAD determinou que fossem contratadas assessorias técnicas para condicionante do órgão licenciador, que é a SEMAD, né? Assim ficou claro a violação dos direitos das pessoas atingidas, que estão submetidas a condições precárias de vida, né? Encurraladas em negociações individuais. E mais que isso, ao protelar a disponibilização de assessoria técnica às comunidades atingidas, muitas delas que estão ajusantes da barragem de rejeito estão submetidas a negociações individuais em evidente desequilíbrio informacional e manifesta conduta exploratória da condição de vulnerabilidade dessas pessoas atingidas. Ou seja, eles estão se aproveitando, né, negando a assessoria técnica às pessoas que mais precisam, as mais vulneráveis, e oferindo lucros com as negociações feitas dessa forma desequilibrada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alessandro Paiva.